desse jeito a quebrada. Muita guerra, muita morte, muita parada errada. Mas não vai nesse caminho que não te leva a nada. É cadeia ou cemitério, é barca furada. Nesse caminho vi muitos cair, iludido com o crime. Teve um triste fim, sai dessa porra, siga em frente que não é por aí. Irmandade dá ideia pros moleque aí curtir. Top 12, bereda, não importa, é muita treta. Molecadinha tá mal e mata por qualquer besteira. No corre na rua, sempre rola as loucuras. Cocaína, maconha e os moleque atribula. Tá desse jeito a quebrada, tem coisa boa, tem coisa errada. Você decide o seu caminho, não seja mente fraca. Tem bandido, tem capa, tem puta, tem as dona firmeza. E os moleque bom conduta que não fazem besteira. Chega mais o lugar, Gama é nós que tá. Oeste é nossa quebra, irmandade tá no ar. Vamos representar, tá desse jeito a quebrada. Desacerto, muita morte que não leva a nada. Queria paz sem covardia, união da periferia. Irmão cumprimentando, irmão estudando, dando a volta por cima. Vai nessa não, ó. Tiro, morte, chacina, viva a sua vida. Liberdade aí pros firma. Tá desse jeito a quebrada, muita guerra, muita morte, muita parada errada. Mas não vai nesse caminho que não te leva a nada. É cadeia ou cemitério, é barca furada. Nesse caminho vimos cair, iludido com o crime. Teve um triste fim, sai dessa porra, siga em frente que não é por aí. Irmandade dá ideia pros moleque aí curtir. Esse moleque enlouqueceu, perdeu, mas levantou. Ferveu o caldeirão na esperança, encantou. Brinde pros aliados, casa cheia, mente forte. Vender droga é passaporte, dá tiro que chama a morte. Suporte, questão voltada ao conhecimento. Quem escolhe isso, abraça queda em movimento. Pegadinha do momento é fazer dinheiro, curtir adrenalina juntamente aos maloqueiros. Refresco pra quem sofreu, de segunda a sexta. Tirando os governantes que só vivem entre riqueza. Cresci perdido mesmo desse lado obscuro. Inseguro, abalado, passando muito apuro. Futuro foi colhido lá dentro, virou inferno. Poste ilegal de arma, vários sequestros. Não fui arquiteto nem o astro do momento. Maestro dessa rua, sanguinário, barulhento. Desse jeito a quebrada, muita guerra, muita morte, muita parada errada. Mas não vai nesse caminho que não te leva a nada. É cadeia ou cemitério, é barca furada. Nesse caminho vimos cair, iludido com o crime. Teve um triste fim, sai dessa porra, siga em frente que não é por aí. Irmandade dá ideia pros moleque aí curtir. Consideração tem a mil, Josias, Felipe, Renato. Desse modelo, Mahatma, Mian, Cleitão, meu chegado. Josney, é tudo nosso, tamo junto. Drogba, Walter, Vinícius, Desson, Josué chegou pra constar. Júnior, pode crer, Caio, Calil, já colou. Matheus, Kennedy, Mikael, os leques são o terror. Alaf, Diego, Natim, aí não pode esquecer. Manuel, Marcelo, Isaías, Gabriel, salve aí. A quebrada tá cabulosa, não pague pra vacilar. Vitinho, Smith, Racionais, na contenção vários está. Tá desse jeito a quebrada, firma pra todo lado. Salve o neguinho, João, Márcio, Carmon, Verme, tá ligado. Messias, é nóis chegado, liga o Madrugo e o Flávio. Um pulo na Samambaia, Marquinhos é nóis aliado. Partiu pra Planaltina, Euclides, Rodrigo, Dieguinho. Salve o Dinho e Lailton, me passa o copo de vinho que vamos atribular. Não esquece dos ratatá, meu salve tá registrado pros parceiros, pode pá. Registrado pros parceiros, pode pá. Tá desse jeito a quebrada, muita guerra, muita morte, muita parada errada. Mas não vai nesse caminho que não te leva a nada. É cadeia ou cemitério, é barca furada. Nesse caminho vimos cair, iludido com o crime. Teve um triste fim, sai dessa porra, siga em frente que não é por aí. Irmandade dá ideia pros moleque aí curtir. Thank you.